Sagres. YH-759, AM 730 kHz, Rádio Sagres, Goiânia, Brasil. O Grupo JC, JE Madeiras e CBM Brasil Madeiras, com mais de 20 anos atuando no mercado da construção civil e rural, com grande excelência, oferece um grande estoque de madeira de lei, vigas especiais, madeiras para móveis, decks, pérgolas e eucalipto tratado, serviço de plaina e carpintaria. Visite uma de nossas lojas, Avenida Castelo Branco, número 3450, ou Rodovia dos Romeiros, quilômetro 5. Grupo JC, 3291-8832, ou 3291-4334. O professor José Lopes, um dos maiores conhecedores de ervas do Brasil, é o proprietário da Erva Fé Herbanaria, com mais de 5 mil produtos naturais à sua disposição. Aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. E aos sábados, das 8 às 12 horas. A Erva Fé conta com a presença do proprietário José Lopes toda quinta-feira, das 7 às 16 horas. Erva Fé, Avenida 83, número 521, Setor Sul. Telefone 3218-5829 e WhatsApp 99232-7571. Vamos! Obrigado mesmo pela sua audiência, que está sempre acompanhando, viu, Zé Costa? E ele está dizendo aqui que gosta quando eu brinco com o ouvinte, com as pessoas que estão acompanhando o programa, com os colegas de trabalho. Ah, ele se acha bom demais. Pode brincar comigo também, está dizendo ele aqui. Ah, tá bom, abração para você, muito obrigado. Porque tem as pessoas que a gente brinca, né? São as pessoas daquela brecha, a gente brinca, tem liberdade de brincar. Então, e alguns também sempre brincam comigo, tem maior liberdade de brincar comigo, mas às vezes tem uns que não gostam muito de brincadeira, a gente leva o negócio a sério. Mas é aquele que a gente tem a liberdade de ter maior prazer também de brincar, tá bom? Muito obrigado mesmo pela sua audiência e continue assim, firme aí, tá falando. Punhadão de coisa boa aqui da nossa programação, dos companheiros do trabalho. Abraço aqui a Margarete, a Danila está acompanhando o programa, o Armando Filho, tudo bem, Armando? Abraço a você. A Salete Gomes está pedindo música aqui no programa, que acompanha todas as manhãs. A Ana e também o Alberto. Oi, Ana, abração para você aí no Jardim América, curtindo a nossa programação. Felipe José está pedindo música aqui de Gilberto e Gilmar, que eu vou fazer com você, tá bom? Forte abraço aqui também, Carlos Peixoto, diz que é fã do Companheirão do Brasil, acompanha todas as manhãs. Ele aqui que gosta demais da nossa programação, principalmente do programa Raiz Brasileiro, que leva um pouco de alegria para as pessoas que são conhecidas. A gente tenta fazer isso, tá bom? Abraço para você, Fernando Carlos. Muito obrigado pela sua audiência, o Ademar, o querido abraço para você, o Ronaldo Machado também está pedindo moda aqui no programa, fã da nossa programação, está elogiando aqui as músicas que mostramos no programa Raiz Brasileira. Juvenil Francisco Raimundo, lá pro lado do Tocantins, acompanha também o programa, é outro caboclão, é nosso amigo, gente fina, acompanha nossa programação há muito tempo, está preocupando. Alô, Juvenil, um abraço para você, todos aí do Tocantins, da região do Tocantins, do Mato Grosso, das Minas Gerais, ouvindo o programa Raiz Brasileira, o Estadão do Goiás, também agora são 4h50.